Já é, na mira da ira, no pira se vira como der. Batida no ponto perdido, nós é zica, carai, zica demais, zica rapaz, zica fudida, me diga não tanto que eu trago comigo, pra mim tanto faz, querer nunca é demais, enfim, ok, mas conheci sim, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pra cima, pra vida, brinde cash mais finos, back traz luz finos. Ah, ah, nascido pra coisa, viver nos hits. Aos green clicks, clique é flash na cara. Aos black, big night, rua certo, maloca. É um dia por vez, meu mundo e minhas leis. Seis, rap bolado, ainda nem de chavei. Três, rap endolado, minha mente mais outros seis. Navegando nesse mar sem dono, respirando ar, cada semente que se planta é um plano. Cada semente que se planta, ah, inquieto na seca, flow. Matéria concreta conecta, blow. Entende o que eu sou? Reflexo da rua, meus pés flutuam. Alguém já pensou? Que a vida que eu levo é a vida que eu quero. É a vida das vidas, bebida, me cita. É um beat bem louco e uma dose de dre. Um livro e várias ideias. É o peso da luta com teso de puta na mesa. Talheres e velas acesas, oh. Incensou, escrevendo em lençol. Bruto, plantando a melhor semente e colhendo o assunto. Delira, delira, loucaços em minhas áreas. Sem vez pra mané, a gente já sabe o que quer. Menina Kodak não serve conhaque pra Zé, né, véi? Relaxa, nós tamo na caça. Carrego no bolso meus apps, é tudo que tenho. Um dia eu trago pra ela um buquê, pago um drink. Para nossas vitórias serão vários brindes. Eu amo o barulho de taças. A fé alivia minha ira na terra de faces. Flutuo ileso entre tiros e golpes de faca que deixam suas marcas. Mais carne na brasa, os pela vaza. Me deixa quieto enquanto eu olho malabares na praça. Observo todas elas sentadas, chapadas, distante das mentes doentes que passam. Todo bonde extravasa, todo canto é minha casa. Relaxo, bali me acho. Eu posso estar de baixa, mas nunca de baixo. Acho, em todo canto eu me encaixo. E não permito que ninguém soube de mim ou me trate como capacho. Despacho os seres que vagam no imenso deserto e suas almas de lixo. Desamarrados a capricho, somos nós os descendentes escolhidos pra habitar teu habitat através de um simples fone de ouvido.